iluminado de volta ao crack. Desde o vivete, não foi no rap que recicla revolta e estresse. Neto de cabra da peste, criticado nas vestes. A quem se diz superior, né, doutor? Mestrado com requinte, mas por baixo do pano se tope de cocaine e drink. Nunca flagrou o real valor de uma derite. Juriado, busão lotado, um passo pro lado. Caos concentrado, eu não posso chegar atrasado. Voltei pra casa cozido, cansado, atropelado. Abono remunerado, talvez quando eu for finado. E nessa sossegado, deixando herança ao filho, que também tá fudido com o que chamam de ensino. Planalto rindo, planeta Terra abrindo o bico. Se votar mudasse algo nessa porra, seria proibido. Rotina encosta, mão na cabeça, cadê o RG indivíduo? Não vou dizer que simpatizo pra não tá mentindo. Vivência, transparência, mérito na prática. Que o mal tá presente, infinito como a matemática. Vários pra vala, notícia bombástica. É guerra, hip hop, novela, desgraça, droga, dos na praça. Juntei tudo em uma carta, botei na conta do papo. Operação tapa buraco, distorceu o fato, abafa. Senhor, não temos vaga, lista de espera esgotada. Aguarde, volte amanhã, morra, espera de um milagre. Aonde a saúde é precária, o responsa tem três secretárias. A do café, a da massagem, a que levanta a saia. Palhaço se candidata, engana, vende risada. Corrupção fede mais que bosta sempre vale. O gringo emocionado com as bundas no carnaval. Onde o clima é tropical, divisor de classe social. Puta que eu paral, eu tô passando mal. Fantasia, eu sou uma aberração. Na ilha da hipocrisia, eu sou uma espécie em extinção. Eu sou a semente da discórdia, fruto da degradação. Raiz do desespero e a vergonha da própria nação. Propagação da desapropriação da única parcela erradicada da população. Segregado, separado pelo preconceito, mas agregado ao mesmo tempo por impor respeito. Pelo amor, aqui não é o seu lugar. Honra sua cor, vai roubar, vai traficar. Você não falou, mas teve vontade de falar. Você é um racista ignorante, esse é seu modo de pensar. Mas tem que ter suíte pra pular catraca assim. Tem que ter suíte pra passar por baixo, enfim. Cê tá se achando malandrão, esbanjando din-din. Tá equivocado, seu eu vou pegar pra mim, cuzão. Vem com a minha cara, vem com a minha cota. Vem que eu vou passar o feriado no RJ, ó. Ter swing não é ter crédito no seu cartão, e sim passar por baixo da catraca do busão. Pular cancela do metrô e boicotar de verdade, na necessidade ou na oportunidade. A gente paga muito caro nessa merda, e o transporte na cidade de São Paulo é uma comédia. Tem que rir pra não chorar, sorrir com lágrima nos olhos e aguentar tudo sem reclamar. Que se for do Brasa vai se endividar. E a dívida da Copa do Mundo quem vai pagar? A dívida da Copa do Mundo quem vai pagar? A dívida da Copa do Mundo quem vai pagar?